Você vai viajar, pode acreditar. Vem voltar 573, é banca de inovação, se liga na adição. A ocasião aqui também faz o ladrão. Esse aqui é o tema, o cenário é o problema. Tem gente incentivando a bandidagem, o esquema. Do lado de lá e até do lado de cá, a 120 por hora e uma quadrada. Esse é o início de uma sinuca de bico. Cegos guiando cegos, pode ter estilo falido. Aí eu te digo, fique esperto com os convites. A sua missa pode ser aqui nos diques. Do 1 até o 6, não espaço a lucidez. Revolta 573, a nossa vez. Pra viajar, pode acreditar. Revolta 573, é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573, é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573, é pancada. Luz, câmera, ação, então. Agora entre cena, subtração de mão em mão. O bagulho vai passando, são vários anos de chumbo. Boom. Cotidiano, fraqueza e orgulho, sexo inseguro. Uns falam que é dick, outros apocalipse. Várias credenciais, é como eu disse. Que a moda no Brasil é ser patrício ou ser bandido. Mostrar quem tem dinheiro ou mandar salvar de tiros. O que é isso? Caído ali na frente é mais um que vacilou no 57 consciente. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573 é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573 é pancada. Pancada evolução, o outro lado da moeda. Sempre ideias de mil graus pra se safar na selva de pedra. Cultura e humildade, skateboard de verdade. Pra frente não pra trás, segue o revolta e a mensagem. Que é divina, que me ilumina, que me levanta, não desanima. Não faz viagem, é só mensagem. Revolta 573, sem bandidagem. Bater de frente, ser consciente, não viajar. Pode acreditar, revolta 573, é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573, é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573 é pancada. Eu tô nessa porra, não é à toa. O assunto é sério. Vim pra abalar, pra derrubar o castelo de falsidade, de covardia. O pensamento dos manos é só na correria. A pedra é o retrocesso da vida. Mas eu tô na fita, não vou deixar varar. Tua ideia é pra tirar meus manos do buraco. E meus aliados com raciocínio raro. Tomando a sua mente de assalto. Na rima ativa, pra partir pra cima. Mostrar que a informação é a melhor saída. Mas a humildade ainda garante a vida. Que na periferia é muito conturbada. Abre a geladeira e não encontra nada. Depois vem a revolta, que não tem resposta. O monstro é a criança que você deu as costas. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573 é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573 é pancada. Você vai viajar, pode acreditar. Revolta 573 é pancada.